as vacas magras. Dias de guerra, tô trancado há uma semana. Vou descer pra fazer barra. Minha mente esfria, queria pensar em nada. Hoje completo oitavo dia sem fazer a barba. Vida bandida, vida vazia, vida sacana. Isso no mesmo muro que tinha Jesus te ama. Comprei 4 fichas pro fliperama. Pelo meu celular eu recebi um telegrama dizendo vai no regro. Fui na mesma hora, deixei a ficha ali com os moleques, só tinha noia. Eu trombei a artista, só fazedor de história. Eu tava na hora H, no ponto G, no dia D, bebendo loira. De repente me senti mais alto do que eu deveria. Meu tempo é fração, meu coração sorveteria. O sample eu roubei do Ventania, autoral é mil pau. Eu sou um escritório de advocacia. Freud, cê tá ficando maluco demais. Ainda tô aqui dentro, ainda dá tempo de voltar atrás. Você tá violento e alterado de pra ter discernimento sobre o que cê tá fazendo com nós. Logo eu indo fechar com a playboyzada. Eu quero a grana deles, eles querem ter a minha namorada. Eu pedi, na moral, não pedi, por favor. Não, não vou mais pedir, troca ideia com a minha mão, blow. É o Get Glow, sujou, só tem o Wolf. Preciso de um taco de golf, um par de gloves. Eu quero vingar, por que que eu não posso? Oxi, o pai é nosso e o pão nosso dá. Hoje eu faço prece ilhado no lago Messi. Jesus me ama porque não me conhece. Eu causo estresse e faço questionamentos desde pequeno. Eu não compreendo o pecado, eu não entendo mandamentos. Blasfêmia não existe, foi o homem que inventou o delta. Eu me alimento bem sem sua dieta de merda. Os pela cagueta, minha mãe ficou triste. Desculpa a censura nessa música. Bola é de alpiste, não é hit, é o uivo de um cordeiro que se fingiu de morto pra ficar sozinho com o coveiro. Matou quem tava ali matando em partes, esperando meu checkmate. Vagabundagem até que a morte nos contrate. Nego, senta o dedo e foda-se. Pensa em na fuga pela Unib. A bola tá no Clio, tamo de XD. Pega o meio fio lá na ponta de CC. Tu quer aquela grana e não vai negar. Ele quer a tua dama sem nem disfarçar. Esquece a consciência, lembra da cobrança. Investe na vingança, não pensa na sentença. Tu já fez de tudo, passou por quantos trampos. Me diz qual desses trampos tem plano pro futuro. O império de Acapone, a vida de Escobar. O colar de diamante que tu não pode pagar. Os meus deuses jogam dados. A felicidade se escondeu no criado mundo do quarto. Pinhões alheias são rápidos dardos que acerto o alvo. Eu ando meio preocupado. Não, perambulo por livro de sebos, o céu desabou muito cedo. Me protejo da chuva no todo do bar mais antigo, converso com medo. Um espírito idoso naufraga em um copo de vidro, preso em um corpo abatido às 30 moedas de prata, onde a fé se une com o ouro bandido. Os desejos terrenos me servem de ancorador, trabalhando como mouro. Os sonhos são tijolos, aí me finge, tô erguendo meu primeiro muro. Trabalhando duro, seguro que meu futuro é tirotado no escuro por um forasteiro sem rumo. Ao destino me curvo e vivo o sopro de vida mais curto. Eu tive um sonho em que as ruas do meu bairro eram um reflexo com poucos detalhes do mundo. Eu tive um sonho em que meus versos criavam vida e perambulavam vagarosamente pelo mundo. Eu tive um sonho em que as ruas do meu bairro eram um reflexo com poucos detalhes do mundo. Eu tive um sonho em que meus versos criavam vida e perambulavam vagarosamente pelo mundo. Perambulo por livro de sebos, o céu desabou muito cedo. Perambulo por livro de sebos, o céu desabou muito cedo. Quantas noites sem dormir olhando da minha janela?